salvado, quebrada, Ribeirão Preto na linha. Nos ok-tok, ó nós e nos radinho ligos firma. Viatura à vista, desbaratina lá em cima. Os menor na quina, arrepia, humildade e disciplina. Tamo no corre a milhão, resistente às batidas de coração na missão. Ritmo e poesia, rimando, consegui no chão. Desespero, verme, chacinas, porradas, pancadas, covardia. Porra, é a resistência do gueto. Rap prudente, respeito, que bate nas casas, arrepia e representa o preto. Diretamente dos becos, a voz ativa do negro. Então sai da frente, imundiça seu sistema carniceiro. Porque os meninos é fiel, veste a camisa, carai. Vamos pra cima, parceiro, nessa porra faz um arregaço. Deixa em choque os traíra, atropela os safados. Tamo no jogo suado, com uma pá de aliado. Lá da pracinha do Baju, espalhando pelo mundão. Um salve lá pros meus parça que entende essa canção. Na sintonia, liga, foi muita massa, birita. Corre, corre na esquina, Bright Night, fuleiragem as rapariga. E continua a vida, porque os maloca acredita. Abre a janela, o sol brilha, tamo nas pistas. Olha onde a rima chegou. Fiz várias fitas loucas, mas agora eu tô de boa. Ligeiro com os bota, carratazando e com os ratos. Tem hora que é foda mesmo, mas aí é pau no gato. Já jogou fliperama, João? Não. Passou de fase, cê perder até acontece. Mas não vai bater sua nave quando sai fumaça do cano, tio. É só B.O. Vê quem troca mais rápido o pente da Jericó. Tatuar seu corpo inteiro, eu sei que é pesadelo. Mas se é, se não é, voar o cabelo. Tem uns que é demais e fuma e bebe um gole. Tem uns que é fodão mesmo, outros é bunda mole. Os menor invade agência de furador e matraca. Montado nas meia meia zero pra comprar sonata. Nas cantoneiras e nas lojinhas entra dinheiro, é a fonte. Uns tá tirando em avaré, outros tá ripando monte. Um beijão no coração, firma, salve nas redes. Baixada, Ribeirão Preto, quebradas, Ribeirão Verde. Jeff Black, acervo verbal, ponto segundo. A base bate nas caixas, treme é nós, vagabundo. Eu prego a paz nas quebradas, fecho lindo, molecada. Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Olha onde a rima chegou. Conceito de mil grau. Na luta contra o silêncio, nosso acervo é verbal. Já vi quebrada sonhando com um montante de grana. Disposição pra trocar e detonar as bananas. De dinamite nos terminal, lote manchado, lavado. Os moleque tudo invocado, coração ruim, calejado. Viela sangrenta, justiça lenta. Milicianos, ninguém comenta. Lá tô ligando se é tetrompeta. No cu dos outros, refresca é pimenta. Na minha área, rotina diária, muita coisa observo. Quem só dá faia no fio da navaia e quem tá pelo certo. Não escolhemos viver nessa margem, mas só consegue mudar quem reage. Esse é meu drama e tô de passagem. Os quilos e as grama não é minha viagem. Então, sempre tem quem cresce o zói grandão. Quando vê favela acelera no motorzão, não sabe da minha luta e o quanto penei. Por isso que meu senso de justiça é minha lei. Rimo minha deixa, minha canja, inspiração flui na canja. É minha carta escondida na manga pra pôr em choque esses tanga. Rap é compromisso, eu sei, faço peso que é de lei. Mas eu não me limitei, preto tipo AT.